904, autorizado circuito pela direita no 7, chame final. Chama final no 7, Papa Papagô. Ok, tá, reportará a visual, então, da 3, 9, 3, 2. 9321, no decolado ao 05, no 10, 0, décima 8, bom voo. Obrigado, tá bom. 9321-5071 no transponder. Jack Vaquilo, livre frequência para coordenação. No solo ao 05, direita Tabão, livre corte estacionado. Só 9321-5071. 071. Oxica Novembro Whisk, evitando a área do paraquedismo, que os homens não falem mais 5 minutos, livre frequência para coordenação. Controle o Eco Delta Fox de alcance. Eco Delta Fox, instruções de pouso, chame torno no 8, decimal 95. 108,95 graus. Papa Tango, Eco Delta Fox, na proa da Seasa, visual com campo. Eco Delta Fox, mantenha no 1500 pés, proa da Seasa, aguarde para interceptar o sinal no 7. Aguardando para interceptar o sinal, Eco Delta Fox. Papa Golf avistando, pouso autorizado, pico no 7, vento no 3, 0 graus, no 0 não. Livre pouso no 7, Papa Golf. Delta Fox na casa. Eco Delta Fox autorizado, sinal no 7, aguarde pista livre. Guarda a pista livre, Eco Delta Fox. Totalmente visual, 9553, chame turno no 8, decimal 95. 8953. Ok, se efetua em 360 com curva esquerda, a aeronave nacional da 10 irá empatar, ok? Efetua em 360, o reporte interceptando sinal no 7 novamente. 360 reportará reinterceptando o 7. Autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, decola da correção nível, autorizado é o 340, decola da 190 com primeira curva direita, na saída da Euleda, seguro. O piso 144 é a primeira aerovia que intercepta, após, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 51112, o controle 120, decimal 8. Segue pouso, pistão no 0 ou no 7? Neto no 52. Controle, o 9321, pode ir lá, morte, vai. 9321. Vou em Leda. Leda, 9321. Delta 9553, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 119. Autorizado, pouso 9553, na pista no zero. Recepção no final do nosso Delta Fox. Eco Delta Fox, visual com Airbus Delta na final no zero. Visual com Airbus. Condições quadradas como número 2. Positivo. Sente, Interceptor 997 aguardando autorização de pouso, Eco Delta Fox. Aguardando autorização, Eco Delta Fox. O Eco Delta Fox solicita 360 na RMA. Sente, autorizado 360 na RMA. Azul 9232 autorizado, feedback acionar forte táxi. Feedback acionar táxi, 9321, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Gente, 9321. Retorno 52, está autorizado, vai direto para a ASA. Eco Delta Fox, vento 120 graus, 109, pouso autorizado, pista 17. Ele pousa, Eco Delta Fox. Tan 9553 no solo 12, direita Delta no 21 decimal 9. Delta 219. Solo Salvador, Tan 9553, livrou na Delta. Tan 9553, taxi Alfa Juliette até o gate 07, utilizando por gentileza. Alfa Juliette para o 7, Tan 9553. Romeu, Foxtrot Lima, prossiga. Eu sou Lohan Elixir, tá com a proa ferrada. Romeu, Foxtrot Lima, vamos até pro 507. Romeu, Foxtrot Lima, prossiga. Colou do Elixir, tá com proa do ferrada, vamos até pro 507. Confirmeu o transponder acionado, o destino, Romeu, Foxtrot Lima. O destino é Serra Bravo, Serra Vida, vai acionar 0150. Taxi via Pati 1 no Índia, Ponte Espera do Rio 1985, altímetro 9095, após o parqueamento do Airbus da TAM no gate 07, prossegue com o táxi. Após a aeronave da TAM que vai parqueando 07, segue via Pati 1 Índia, Ponte de Espera, vai chamar de 895, 9232. 9232, inicialmente autorizado prosseguir até o através do 08, a aeronave já está ingressando no pátio principal, já em mais um minuto. Estará passando através do gate 06. Está através de 08, as unidades escritas. O Foxtrot Lima mantém o setor agora de coordenação com a torre. Mantendo o setor ao meu Foxtrot Lima. Seu controle de Salvador é o radar final. Você está me ouvindo bem? Afirmativo. Positivo. Nós temos uma circulação aeronaves em voo visual na nossa terminal. E normalmente acontece da seguinte forma: o senhor tem que seguir a linha do litoral, à sua esquerda o senhor tem que ingressar Paripe. Tem que seguir a linha do litoral, ingressar em Paripe, posteriormente Interlagos e rotatória aciada para o circuito, tanto da 17, como da 28, como da 10, como da 35. Não existe mais essa situação da gente trazer os aviões do farol da Barra para o farol de Itapuã, porque isso daí só tem um sentido. Asa rotativa 500 pés saindo de Itapuã para o farol da Barra 500 pés e asa fixa 1000 pés. Logo o senhor vai ter que prosseguir para o setor noroeste do campo. Caso o senhor não conheça a circulação visual, sugiro voar visual na rua 070, eu vou lhe orientar para o setor norte do campo, Carlos. Tá, na presente 070, estou mantendo 500 pés. Tanto no local final para 10. Ah, positivo. Vou manter a proa 070 e a gente vai confirmar a possibilidade de uma aproximação direta para a pista 10 sem precisar entrar nos corredores previstos em carro. Gente, o Netuno 52 está então mantendo 070, mantendo 1500 pés. Motorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda, Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transpondem 5136, controle 1-20-8. Galeão 360, decola da 1-0, curva à direita da Euleda, Irume, conforme plano. 1-36, 1-20-8, acionamento 201. Acionamento 201, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. CNM 143 para o RNAV, voe certo 368. Chamou o solo? Rota 3369, prepara a saída, bora e aguarda a copa. Netuno 52, coordenação efetuada junto à torre de controle, não será necessário só circular nos corredores. Caso tenha condições, curva à direita para a reta final da pista 1-0, confirme. Afirmo, 5-2 tem condições, está curvando à direita. Azul 9232, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 1-20 graus, 1-09. Ainda decola a pista no 0, azul 9232. 869, cruzando o nível 220, informação papá. Azul 869, dessa via para nível de voo 050, quem negar no 015. Dessa via para o 050, 1015 eu acho, azul 869. Alô, final, curta final, quase eu tenho que BPA, Romeu Fox do Atilema. É. Para seguir a critério, parte 5, Romeu Fox Lima, vento no 20 graus, 109, chame solo controlado. Chamada solo controlado, Lima. 8.95. Salvador, está na escuta do Netuno 52? Afirmo, na escuta Netuno 52. Deixa eu mostrar o trabalho, no final da 10. Sim, gente pode ter aproximação, aguardando pista livre. 5-2, aguardando pista livre. Livre corte, boa tarde. Solo aos 2-0. Passo 2-0-0 para 1-5-0, informação passada. Tá. 3-2-9-0. Dessa via chegada a Mari para nível de voo 060, QNH-1-0-5. 060 via para o meia do dia, está 3-2-9-0. Solicita o 366, possível. 3-2-9-0, mantenha a chegada. Aguarde, inicialmente é número 3 na aproximação. Tá. Netuno 5-2, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Primeiro aerovia, correção, Avó 1, Elessa. Eu presumo 1-7 a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transpondem 5-1-2-7, controle 1-2-0-8. A 3369, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. No 66, dessa via chegada Mari para nível de voo 080, que é legal, no 095. 080, de voo 66. No 66, reduz a velocidade para 250 nós. Número 5, 6 na aproximação. Peço que você chame a 143. Canal 6143, desce até 2.500 pés. É, 2500 pés, 869, desce até 4.000 pés. 4.000 pés, no 869. Então, 3290, desça para nível de voo 050. Xané 6143, autorizado, serviço 366 para Renato. 366 para Renato, 6143. Você tem um traço de altimetria próximo a 368. Afirmativo, Xané 6143. A aeronave ainda não está em contato com este controle, é uma possível aeronave de lançamento de paraquedismo. Cima aqui da X-Ray, prossiga para o setor oeste da ilha, confirme o nível solicitado. 120, nós aqui. Oxané, 6143, chame sinal Salvador. Oxané, 6143, chame sinal Salvador, 119, decimal 8. Sinal Salvador, 19, 8, 143. Controle Salvador, boa tarde, 9358, informação, 9358, desça para nível de voo 090, QNH1095, reduza a velocidade para 2509. 090, já está mantendo 2509. Cima aqui da X-Ray, chame final Salvador, 199, decimal 8. 198. Gostaria o pushback? Tem, tanto que 369 reposta para o pushback. 28, decimal 35. Chama Recife 251-02825. 125 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. 251, 2835, a boa 9232. Do Lute Arenima, informação papai em curso, confirma parte a pista que decola. Controle, tem partida que está rodando? Prima aquilo, X-Ray voltando, continue subindo, eu já observei aqui a mudança da matrícula da aeronave. E aí, eu aqui não mudei, né? Mas agora tá tudo certo. Positivo. Luciano, 6143 na aproximação, chega o trem, chega a torre, 11895, 2295, obrigado. Tchau, 27 noite da Azul, quente da papá. 2718, autoriza correção, informação papá, confere, número 2, Jacob prepara a saída, PUC e aguarda a confirmação. PUC na guarda. De voo 050, reduz a velocidade para 2209. 050, 2209, voo. Trone Salvador, boa tarde, voo no 869, cruzando nível 080. Boa noite, 69 Salvador, desça sem restrições até 2.500 com ajuste 1.015. Desce sem restrições até 2.500 com 1.015, boa noite, 69. 69, na 1.0. 3.369, autorizado, feedback, reporte, tá? Ah, autorizado, está pra cá. Paulo Salvador, TAM 9001, autorização para Guarulhos. 9001, informação papá em curso, aguarda o minuscópio número 3. 9001. 19. Sou 372 do 1143. Telemino 43, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 109. Voo 11166, desça para nível de voo 060, reduza a velocidade para 2209, número 4 na aproximação. Vamos lá, 060, reduz para 220, quarta aportação do 1166. Voo 11645, voo Serra Victor 368 para o RNAV. Para o RNAV, resolve Serra Victor 368.64. Da Boba, Bravo Oscar Romeu, Bravo Alfa, após direto, Índia Serra, Eco Serra Alfa, após conforme rota prevista no plano de voo. 070. 070, saída Boba, Bravo Oscar Romeu, Bravo Alfa. Lulu Charlie Lima, cotejamento correto, confirma o POV autonomia. Bravo 0, desça para 2.500. 2.500, 3290. Para acionamento, táxi de decolagem, chama a torre 18, desceu 95, altímetro 1095, bom Lulu. Oxana 6201, não aguarda para o pushback acionamento. Aguarda, Eco Delta Fox, número 3 para a Copa Evarda. Sete noite, copia? Sete noite, está pronto, cópia do 7-8. TAM 3894 dessa via, chegada a Mari para nível de voo 080 QNH 10095. Reduza a velocidade para 2509. Número 7 na aproximação. 080 QNH 2509. Argentino, trem embaixado travado, chama a torre 1895, boa noite, Nerra. 3197, azul 2718. Azul 2718, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. É verdade. Solo, Xanamé 143, Xanamé 143, TV Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, 143. Para o táxi, TAM 3369, com 182 a bordo, 3 horas de 10, confirme. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1 no Índia, decimal 95, altímetro 1095, bom voo. Parte 1 no Índia, lá no ponto de espera, 118,95, grave até 1869. TAM 9001, não copia? 9001, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 36, correção 340, decola da 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Mótima. Tampas do 1-0 é a primeira do via que intercepta, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5152, controle 120, decimal 8. TAM 3, do TAM 900, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesolo 10, decola a pista 1-0, curva direita, saída da Euleda Mótima. 5152, transponder, controle 1208, TAM 9001. TAM 9001, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Corta lá. Abre para o pouso desse aeroporto, tá? Bom, então, opa 4.015, boa 368, número 4, número 66. Rua 645, esquerda para o Serra Vida, 3662 e 500, para a aproximação, Rinaldo, como número 3. Esquerda para 366, como número 3, o voo 1645. Tem 143, corrija, o taxi é via Juliette até o gate 03. É que o Delta Fox agora é o número 1 para a Copa, aguarde por gentileza. 3290, passa o Serra Vida 366, aproximação, reduz o cheque, trem, chame torre 1895, cadê? 295, obrigado. Tarde, eu já sei, 3369, no ponto de espera da 1-0, pronto, visual, cara, na aeronave final. Condições de agilizar manobras após o tráfego na final e decolar 5 autorizado? Abre mais cedo. Gente. Após o tráfego autorizado a alinhar e manter o TAM 3369, informa o tráfego da companhia a 10 milhas da cabeceira. Afirmativa, após o tráfego alinhar e manter pista no zero, TAM 3369. Oi, boa tarde, TAM 3290. TAM 3290, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando. Taxi, eu tô falando que essa nome tá critério, chama para o táxi. Sim, chame no Atapá. Um ajuste de altímetro no 095. É o 050, emitir redução para 2009. Chame redução 200 para 9. Voo 1965, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, aproximação, RNAV autorizado. Positivo, vindo sendo redução da aproximação, autorizado a aeronave, voo no 645. Desça para 4.000 pés, o TAN 9358. 3369, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre decolagem, TAN 3369, pista 10. Solo Salvador, boa tarde, voa no 869, livrou, tá pela Alfa. Voa 869, tá que você vê a Alfa, eu posso te dar Juliette. Alfa, da Juliette, reportará, voa no 869. TAN 3629, confirma? Prossiga. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, decolada 10, com primeira curva direita na saída da ELD da Morte. Lupes 10, a primeira aerovia, após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 51954, controle 120, decimal 8. Negócio. 360, rota conforme o plano, aerovia inicial, apresolou 16, conforme o crescente. E o plano dá 10, primeira curva direita da EL, Leda Mótiva. Transponder 5154 e o controle 1201, TAN 3629. TAN 3629, a primeira aerovia que intercepta, eu fiz o 10. Após por base, eu fiz o nomeio conforme rota prevista no plano de voo. Ah, pegou 10, apresolou 10, por base, apresolou 16. O TAN 3629. 3629, protegimento correto, pode confirmar o feedback da minha. Boa tarde, pronto, TAN 3629. Boa noite, Nerão, TAN 3629, Jambor, 3 horas e meia, Guarulhos, tá? Confirma o que eu ouvi? Meu, mesmo 6201, 135, altímetro 0095, bom, 095, índice 295, 6201, bom. Bom, no 869, ingresso de Juliette para o 802, a central é Boisvai Bianca, iniciando o taxa. Para quem está a informação? Bom, no 869. Autorizado ingresso de Juliette para o 802, a central é Boisvai Bianca, iniciando o taxa. Check, ingresso Juliette para o portão 02, após o aviário. Bom, no 869. Sou Fox, decolagem autorizada, pista 97, vento 120 graus, 089. Pista 66, autorizado, vai poder estabilizar na pista 2. 366. Ok, aposentado, voo 366, já, 3294. Torre, Salvador, muito boa tarde, voo 966. Voo no 166, boa tarde, fecha na aproximação, aguarde pista livre. Agora precisa só aguardar pista livre, voo no 166. TAN 3290 no solo 38, livrando 121, décimo 9. 219, graças. Voo no 645, final no 0, baixa de travado, campanha. Voo no 645, pista livre, pouso autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 089. Pista pouso no 0, voo no 645. 2, falou, voo no 601, ponto de espera pronto. Boa tarde, 6201, mantém um ponto de espera. Mantém ponto de espera, 6201. Papatango Eco Delta Fox, decolado aos 39, controle Salvador no 20, décima 8. 208. Valeu, Eco Delta Fox. Boa tarde. Papatango Eco Delta Fox. Papatango Eco Delta Fox, mantém as condições visuais no meu pé, corredor axé, reporte fora da barra. Que pé, reporte no fora da barra. Autorizaria 2,5 direto morro? Autorizado. 2.500 pés direto morro. O Eco Delta Fox. 2,5 direto morro, Eco Delta Fox. estacionamento 28279. Alô. 2798, após a passagem do Airbus da TAM, tá sendo até o gate 10, autorizado o feedback acionar reporte time. Após a passagem do colega da TAM no 10, a gente tá autorizado. 2798. Afirmo, mantenha um ponto de espera. Tem mais uma nas duas aeronaves de sequenciamento, após a segunda será autorizada. Voo no 645 no solo 40, direito no 21 decimal 9. 219 a livrar, 64. Chega o trem, chame torre, 1895, Gabriel. 1895, reduzindo 935. No 66, pouso autorizado, pista no 0, no 30 graus, no 119. Sim, pouso na 10, no 66. Boa tarde, bom 645. No 645, taxi silêncio de alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa, mantenha, silêncio de alfa, 645. Jeta Leste, 3369. 3369, pro Jeta Leste. TAM 3894, desça para 2500 pés, o ajuste no 095, autorizada, final R9, reposto passa no serviço 366. 2500, reposto no 366, TAM 3294, autorizado. Tirei à esquerda no corredor forte, transponder 0131, no controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, confirme o BLB e autonomia. Gol no 166 no solo aos 42, direito no 21, desceu ao 9. 219, direito no 66. TAM 3369, suba até o nível de voo 320. 320, TAM 3369. 0-1-5. Informa, Lima. Coisa. Do Alfa, Quilo, Pátio 3, Pátio 1, até o gate 04. Então vamos lá, Alfa, Quilo, Pátio 3, Pátio 1, e é, o Wolf é o gate 4, né? Afirmo. Tem a posição de 2 GDS e seu gate está sendo liberado, é o 08. Chame no ponto de espera da Papá Zulu Charlie Lima, que é NH1 no 0 no 5. Poxa, na 620 na posse tráfico na final, autorizado a linha e manter pista no 0. Posse tráfico na final, ali mantém o 0, na 620. E assim a Delta para ingressar pelo pote 3? A Delta é a sua direita, seu ingresso na pista via Delta. Provavelmente o senhor está com a carta incorreta. É, existe uma empresa que está fazendo uma carta incorreta, já foi atualizada nessa carta. Inclusive a gente tem informado algumas companhias ainda que estão com essa carta. Consciente, número meu, então entra essa primeira esquerda aqui, então seria aquilo, prossegue pátio 3, pátio 1 pro 4. Delta 4, obrigado. Delta 3897. A 3897, informação Quebec, aguarda a cópia, prepara a saída da Elf. Fala, pai, o táxi é o azul, 278, com 1230 a bordo, 2h10 de autonomia, alternando material. confirmar atualmente o meu AB? 1, 2, 3. Gente, taxi até através do gate 06, reporte através do gate. Até através do gate 06, 276. Não é nada. Sim, a gente continua a aproximação, aguardando pista livre e um Airbus da Oceania alinhando para decolar. 10-3294. Positivo, Lima, Kilo, X-Ray. Quanto à decolagem, a frequência será 1208 e até a próxima. Até a próxima, muito graças. Confirma que chamou para o pushback? Delta 3629, 01, para o pushback acionamento. Gente, Delta 3629 aguarda para o pushback acionamento. Solo Salvador, canal 3958, Libras. Então 9358, táxi via Alfa, Juliette, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, por dentro da Juliette, canal 3958. Após 12798, após a passagem do Boeing 737 da Gol, taxiando do Pátio 3 até o Gate 04. Prossegue o táxi até a ponto espera via Pátio 1 no Índia, ponto espera do Rio, no momento desse 95, altímetro 1095, bom lucro. Gente, após o tráfego da Gol, vai vir a Índia, quando pronto, ponto espera da 10-1895, azul 2718. De voo e alerta, chame na frequência livre, o eco Delta Fox. Marcelo, visão frequência, eco Delta Fox. Chegou o eco da... Paulo Salvador, até 9001, para o pushback de acionamento, posição número 7. Da 9001, aguardo para o pushback acionamento. Informo duas aeronaves ingressando no pátio para prosseguir para o setor sul do pátio. 9001. Oceania 6201, no decolar 247-120-8. 1208, Oceania 6201. Juliette para o 09, o seu nome 358. O 360. Gente, 360, autorizaria por hoje, Leda ou Irume, 6201. Autorizado, direto Leda, Oceania 6201. Está presente, Leda, 6201. Autorizado, se tiver que acionar reporte, tá? Gente, autorizado, chamar para o táxi, tá? Zulu, Charlie Lima, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1, 40 graus, 1119. Decolagem, Zulu, Charlie Lima. Reporte para o pushback, correção aguardando para o pushback. Gente, aguardando a sua autorização para o pushback, do 09000. Pesado Guarulhos, envio 320, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Euleda Motti. Resolveu 1-0 a primeira aerovia após conforme rota prevista no plano de voo. Transponder 5-165, controle 1-2-0, decimal 8. 320 aprovado para Guarulhos, decola 5-0 da El Motti. Resolveu 1-0 a aerovia após conforme rota. Decola da 1-0 com a primeira curva direita na saída da Euleda Motti. Euleda Motti, 1-0 com a direita, da 3-2-3. Da 3-8-9-7, cotejamento correto, reporte com o corpo de tiver de fome. Só fala, passando o tanto autorizado, 9-1. Afirmo, então 9-0-0-1, não autorizado, que tiver que acionar, a aeronave acabou de liberar, está bom. Ok, autorizado, então 9-1. Papa Romeu, Zulu, Charlie Lima, boa tarde, contato radar, via saída Borba, suba para a nível de voo 200. Via Borba para o 200, Zulu, Charlie Lima. Do 278, só aguardando a aeronave decolando no 7 cruzar o campo, já autorizou a decolagem. November Oscar Whisky, autorizado ingresso 517, amanhã linha de pronto. Caso 278, decolagem autorizada, pista 10, vento 110 graus, 109. Salvador 3629 para o táxi com 153, 3 horas e 50, alterna Galeão. Taxi via Índia, ponto de espera, chama a turma 1982995, altímetro 1095, bom voo. Gente, via Índia, ponto de espera, vai chamar a torre 1895, tá 3629. Uma boa tarde. Lutã 9001 para o táxi com 169 UPOB. 3 horas e 50, alterna Galeão. Confirma somente o POV? 169. 162, taxi via Pati 1 no Índia, ponto de espera, torre 1-18-95, altímetro 1-0-5, bom voo. 1-0-5, autorizado, táxi via Pati Índia, só confirmando o POV, 169. Gente, 169, bom voo. Bom voo, Cabrão. Você tá no TJ? Tá 3894, ingresso via Juliet até o gate 11 após a passagem do Airbus da companhia, taxiando até o ponto de espera. Ok, Juliet 11 após o Airbus da 3, na frente. Isso, decolagem autorizada, piso 7, vento 110 graus, 099. Eu, Papo Romeo Zulu, Tia Lima. Zulu, Tia Lima, prossiga. Assim que possível, prova de princesa ou do destino, o Papo Romeo Zulu, Tia Lima. Confirma a prova do destino, Zulu, Tia Lima. Aguarde. Zulu Charlima 331, autorizado, direto ao destino, Zulu Charlima. Obrigado, Zulu Charlima. Salvador, UTAN 9001, uma boa tarde, ponto espera com o número 2, pronto. Lima, quando possível, informe o estimado de pouso e o ponto de modificação do plano de voo. Então, pouso aos 2045, mais 120 milhas, cancela. O Papa Romeo Zulu Charlima. Obrigado. 0-0-3-6-2-9. November Oscar Whisky, decolado aos 5-4, condições curva esquerda, agilizando o cruzamento do campo. Afirmo. De imediato curva esquerda, ponto médio da pista. Reporte eixo 1-0 livre. Reportará livrando o eixo da pista, November Oscar Whisky. Tráfego Salvador, Oxamé 6259-3, autorização para o Guarulhos. Oxamé 6259, informação Quebec, aguarda um minuto, cópia, prepara a saída da ela. November Oscar Whisky visual, livrou o eixo, vou em rumo nordeste, estou do corredor forte, aguardando transferência. Vai manter a proa para ingressar no corredor forte e aguardar a transferência, November Oscar Whisky. ...629, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 20 graus, 109. Iniciando na 10, 3629. Circulação, abastecimento encerrado. Não pode alinhar? 001, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém, tá, 9001. Número Swiss, chame controle no 20 decimal 8, bom voo. Ó no 20 decimal 8, na Número Swiss. Plan 3629, decolada 57, controle Salvador no 20 decimal 8. 208, boa tarde. Plan 3 anos, ingressando no corredor forte. Papá Romeu, Número Swiss, que mantém as condições visuais, ano 1010. Confirme com a 2 milhas direto se afastar. Pretende se afastar 2-0 milhas, senhora. Azul 2712, questão 2718 da Azul, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, ao TR 125 decimal 45. 2625, obrigado. Bom fim de semana. Tá. Controle, boa tarde, TAN 3629, passando 2000. TAN 3629, boa tarde, contato radar, via saída da Elcio, vou para nível de voo 360. Gente, acendendo 360, possibilidade de voarmos alguma proa frente, senhorita Motiva? Inicialmente vou Leda, TAN 3629. Direto Leda. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolada 1-0 com primeira curva direita na saída da Euleda Mótima. O preso voo 1-0 é primeira hidrovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5177, controle 1-20 decimal 8. 01, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-09. Zero rolagem, 1-0. Zero para Guarulhos. Fora da 1-0, curva direita, da Euleda Mótima, centro de Luno, 0, primeira aerovia. Posso conforme o plano, segundo, 700, transpondo, 208, controle, Xanéa 61-6259. Xanéa 6259, protegimento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Obrigado pela coordenação. 9001 decolada 00 2000. Controle Salvador no 20 decimal 8. 08. Boa tarde, Santana 9008. 9001. Santana 9001, boa tarde, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 340. 340. Goiânia, 4340, quando possível, da El. Após 2000, vou Leda, da 9001. Você Leda, grato. São 3629, chame o centro de receita, frequência 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 251 2835, são 3629, boa tarde. Boa. Tá, 3897, 231 no abordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Zé Leão. Partiu via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado em 1 noite do escola 5, altímetro no 0 no 5, morro. No 0 no 5, parte 1 no Índia, ponto de espera 1895. Puxando a 6259, após a passagem do Airbus da TAM e Itavara, inicia o pushback e reporte TAC. Posso estar autorizado, puxando.